Estou no caixa do Rio Nacional da Alagoa, Trigo do Nema, tem pista na zero. Ponto Rio, Imanzi, 900, gol 1, 900. Chanel 6225, chame agora Recife, frequência 1260, alternado 128, decimal 8. 260, 288, 6225, bom dia. Cadê? Boa. É, solicitando o reporte da posição 5R43 até o gate número 1. Gate, aguarde um minuto pro início. Não aguardo. Libera direita, alfa, quilo para o pátio 3, reporte a pista livre. Gente, alfa, pátio 3, para o Rio 5975. Reportará a pista livre. Rio 5975 está livrando. Alfa Quilo para o Pátio 3. Então, 963, decolagem autorizada, pista no zero, vento 320 graus, 2 nós. Decolagem autorizada, boa no 9. Azul 2775, you are clear to final LS X-ray runway 10, descent at 2000 feet, 21016, report on local. Azul 2775, clear IOS runway 10, descending at 2000, 1016, will call, Azul 2775. Rio 4201, chame agora Recife, frequência 1251, alternado 128, decimal 35. 1251, 2835, obrigado, bom dia. Assim que possível, cruzou o estão no zero. Está presente, autorizado cruzar final da no zero e aguarde transferência, o Eterno Golf. Autorizado cruzamento, aguarde a transferência, Golf. Foro 963, decolado 230, controle 208, boa viagem. 208, a gente estava rodando o avião, passou um bando de pássaros, eu não sei se a gente acertou eles, ok? Gente, eu vou chamar a história para checar. Aqui o... Obrigado. Controle Gol 963, mandei. Gol 963, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, Leda, obrigado. Salvador, com licença, Alfa XC, Alfa. siga, Alfa Quirão. Autorização já pode ser concedida para o rebote? Tem um tráfego ingressando aí no pátio. Se ele passar a retaguarda, insiste chame para ingressar no pátio principal, está? Positivo, na escuta. Decreasing speed to 775. A controle até o negócio. Pode tomar Romeu até o negócio. Está próximo da IMA, está com proa norte, o sobrevoo é Madre de Deus a 500 pés na sua escuta. Eu posso ir na 20ª milha observando o Golfo, mantenha 500 pés e confirme seu estimado de sobrevoo. Eu posso ir na 20 milhas em condições visuais, aproximadamente 15 minutos de sobrevoo. Certo. Três, chamei Recife agora, frequência no 251, alternado 12835. 251-2835, bom dia. Do 777, complete final alert X-ray, contact tower 118.95. Salvador Tower, 118.95, azul 2775. 1-1 para estacionamento aqui. Portal 5, autorizado, sempre ataque. Autorizado, chamada ataque 6211. Alpha X-Ray Alpha, mantenha a posição aí no Pat 3, tráfego da Avianca vai iniciar o push aí para a entrada do Pat 3, no portão 5. Salvador Tower, azul 2775. 775, continua approach, we've got runway in sight, altimeter 7106. Runway 7, 1016, Azul 2775. Clear to land, runway 10, winds 310 degrees, 3 knots. Clear to land, runway 10, Azul 2775. X-Ray Alpha copiou a torre? X-Ray Alpha na escuta. Mantenha a posição, observando o Avianca puxar e vai puxar para a saída do Pad 3. Positivo, vamos manter aqui. Salvador, Oceaner, 621, para o tráfego, 2, a bordo, 3, é o Cruzinho, alterna 4. Táxi, parte 1 no Índia, no ponto de pesca, também novamente pronto, ajustado na 096, 6219. No 096, parte do Índia, para o 621, para a ponta. Azul 2775, solas, azul 2775. On the ground is 40, vacate to the right, taxi via Alpha, Kilo, apron 3. Okay, vacate to the right via Foxtrot, Alpha and Kilo to apron number 3, can you please confirm our stand? 3, Romeo. Roger, 3, Romeo, Azul 2775. Alpha X-Ray Alpha, até o 01, autorizado. Ok, obrigado. Sonido. A identificação está autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, o ajuste 10196. Sem chegada a Bonfim, 4.000, Google 1649. Alô, Lucerna, Terra mantém 0-100 locado? O Alfa Golf Terra acione código 0222 na posição normal. 0222 Alfa Golf Terra locado. E quando possível, informe seu estimado de ingresso na terminal de Aracaju e pouso. Aproximadamente 50 minutos para o ingresso e 1h30 total até o destino. Copiado, mais 50 para terminal e mais 1h30 para pouso. Afirma da presente, mais 1h30 para pouso. Meu Oxel Romeo Golf, não há tráfego conhecido no setor, tenha frequência livre para a coordenação, chame para o regresso. Cinco no 7, aguarde Costa, prepara a subida Arborunos. Guardando Costa, subida Arborunos, tá 3-5 no 7. Tenha 2 no 1, autorizado. Alinhar e manter pistão zero. Alinhar e poderia confirmar o ajuste para o Alfa do Serra? 1-0 no meia. 1-0 no meia, grato. Com licença, informo o término do reboque do Alfa, X-Ray Alfa. Bom dia, bom trabalho. Até a próxima. Uno 649, informo que agora a pista está impraticável devido à colisão com o pássaro, previsto espera em pelo. Sente reduzindo a velocidade e previsto espera em pelo. As curvas pela direita, pode ser? Padrão. Ok, graças. Uno 649, informa agora a pista praticável, desconsidere espera em pelo. Ok, muito grato, gol Uno 649. M12 no 1, vento 310 graus, 03 nós, autorizado a decolagem pista no zero. Só 35 no 7, chame 121 no décimo 9. M12 no 1, decolado Salvador 249, controle de Salvador 120, décima 8, chama agora. 120, décima 8, 62, obrigado, né? Oceané 6211, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 360. Salvador, Rio 5973. Prossiga, Rio 5973. Renda com o centro Recife, apenas uma atualização sobre o estado da pista, continua impraticável? Negativo, agora a pista já praticada. Obrigado. Gol 1649, desça para 2000 pés, QNH 10196, autorizado o final do procedimento ILS, pista 10, ILS X-Ray, reporte estabilidade. 7 até 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado, gol 1649. Papa Romeo, até o Romeo Golf, para siga. Eu derrubo meu golfe e reporte ingressando na CDR. Delta Romeo Golf, reporte próximo ao CEASA. Confirme o transponder acionado. Rio 5973, desça via chegada Vomed 1 para o nível 050. Descendo via 050 ao nível 5973 Rio. Alfa Golf Terra, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado no setor ao ingressar na terminal Aracaju, chame na frequência 120.3. Estabilizando a ILS, Gol 1649. Gol 1649, complete a aproximação, chame torre 118.95. 1895, Gol 1649. Oi Salvador, bom dia, Gol 1649, sinal da 10 vista. Gol 1649, tráfego avistado, altímetro 10 no meio, vento 330 graus, 03 nós, autorizado pouso, pista no zero. TV pouso, pista no zero, Gol 1649. Gol 1649, informo viatura na taxiway Delta. Na Delta, sente grato. Gente, Rio 5973. Provavelmente para o 020 que tem informação, viu? 5973, após o Bomed, livre desvio, reporte e retornando à rota. Postura 6211, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno 128.35. 1125, obrigado. Então, meu Golf, chame torre 118.95. A chamada do Hotel Roma Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, reporte na vertical da EMA. Reporta na vertical da EMA, Hotel Romeu Golf. Após o momento, mantém a proa, ou mais ou menos umas 20 milhas, retorna para a rota. 5973. No 649, seu solo 59, livre direito, chama solo 12, no 19. Então, o meu, derrubo meu golfe, reporte na... Você consegue reportar no solo controlado, hein, Mar? Reportará no solo controlado, até o meu golfe. Gente, eu tinha entrado no 0, no 6, assim o fato. Então 3517 mantém a posição, a viatura liberando a pista. Ah, 517 autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, o vento 330 graus, 03 nós. Alinha e decola para 597. 5973, a presente tem condições já para a Duna. Cinco nove sete três, autorizado para proa de Duna, desça para 2000 pés, QNH 10 no meia, autorizado procedimento ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado. Descendo para 2000 na proa de Duna, autorizado ILS X-Ray, acionando 10 no meia, reportamento estabilizado, Rio 5973. Salvador, ciente, vento variável com 03 nós. dia, Gol 1233, autorização para Brasília, está no portão 8, ciente da Gol. Ciente, é, solo 121, decimal 9 para autorização. 219, Gol 233. E 5973, confirme desconsidere. No 7, decolada 03, controle de Salvador, 120, décimo 8, chama agora. 208, bom dia, 3.7. Controle de Salvador, bom dia, na 3.5.7, passa 1.800 pés, perfil da Arboruno. São 3.5.7, contato radar na decolagem, suba via saída, são, corrijo, saída Arboruno, nível 3.60. Autorizado via Arboruno para o 3.60, está 3.5.7. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, desça para o nível 120 inicialmente. Esse é 120, Romeu, Romeu Golf. Desvio, 3.5.7, reporte retornando à rota. Autoridade viva, reporte retornando à rota. 3.5.7. 5973 interceptou o sinal da X-Ray View. Sim, 5973, complete a aproximação, subtorre 118, decimal 9. 1895, Rio 5973. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, final. Rio 5973, toda a aproximação, aguardando o contato visual da torre, o altímetro no 0 no 6. Ativo, baixou, travou, aguardando o contato da torre. Tá 357, terminal de vista, postidade voa Elefa, está presente? 3517, autorizada para o Elefa. Está presente para o Elefa, está 3517. 3, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 3 no 0 graus, 03 nós. Livre pouso, Rio 5973. Já 130 para 120, Romeu Negócio. Ok, Romeu Negócio, mantém o nível 120. Aqui é 120, Romeu Negócio. 3517, submissão para Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Recife 260, alterna 288, está 3517. Tá fora, tio. Só pita com infra-aero, a gente vai entrar em contato com eles agora. Sim, que agora tá na curta final. Tá. Rio 5973, seu solo aos 12, direito, 121, décimo 9. Charlie Romeo Romeo Golf, Florida City View, BF Gaza Esquerda, pela formação. Viva próximo, Romeo Romeo Golf. Proa 145 por 15 dias. Livre desvio após o retorno do, da chegada Romeu Romeu Gol. Desça para 5 mil pés. É, 5 mil vai reportar retornar na rota no tempo agora. Ok, legal, na 0 no meio. Controle Romeu Golf, será possível voar toque? Autorizado, vara para o toque, Romeu Romeu Golf. Só grato o toque, está comigo, Romeu Romeu Golf. Senhora, qual você manda o seu número para pouso em Salvador? Número único. É possível voadora, madame? Gente, é autorizado a proar a Duna, Romeu, Romeu, Golf, desça para 4 mil pés. Duna 4 mil, Romeu, Romeu, Golf. É. É só uma dúvida, é, nesses casos que quando a aeronave é única, por que vocês não autorizam a proa direto da final? Porque além de agilizar vocês, diminui o nosso consumo, melhora pra gente também, né? Facilita pra todo mundo. Entendi. O Romeu Romeu Golf, o senhor é, tem condições de ver as aeronaves que estão aproximando junto com o senhor. Mas a gente tem aeronaves decolando e aeronaves visuais que às vezes acontecem com a aeronave do senhor. O motivo de, por vezes, a gente não autorizar direto. Então toda vez acontece isso, tá certo? Então, Duna, desce a 2 mil? O senhor desce até 4 mil pés na proa de Duna. E apenas é, respondendo ao questionamento do senhor, temos sempre aeronaves de decolagem. Afirmativo, então. 4 mil, Duna, Romeu, Romeu Golf. Oi, Salvador, bom dia, gol 1233, ponte Pedra 1-0. 233, autorizado, alinhar e decolar pista no zero, o vento 300 graus, 03 nós. Autorizado, alinhar e decolar pista no zero, gol 1233. Romeu, Romeu, Golf, desça para 2 mil pés, QNH-10 no meio, autorizado final, ILS-XUI, pista 1-0, reposto estabilizado. Anime 16, livre LS, reposto estabilizado, Romeu, Romeu, Golf. Decolado Salvador 2-2, controle de Salvador, chama agora em 1-2-0, decimal 8. 308, boa. Salvador, bom dia, Gol 1233, Pato Mili 7700 na Árvore 1. Ouro 233, contato radar da decolagem, suba via saída Arbo Ouro para o nível 360. Arbo 1, 360, 233. Salvador, muito bom dia, o SAM 403, 503, passou 2.0.60. SAM 4753, Golf para o nível 050. Golf 050, missão 0, possibilidade do apelo. 4753, autorizado voar apelo. Apelo, 10050. A 4753. Estabilizando, LS Romeu, negócio. Romeu, Romeu, Golf, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 18, 95. Romeu, negócio. Fala, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, o altímetro no 0 no meia, reporte marcador externo. Será? É, a intenção é após o marcador cancelar e base para a direita no site. Então, reporte no marcador externo para cancelamento. Negócio. Passou o marcador para ver cancelamento, Romeu, Romeu, Golf. Gente, papai Romeu, Romeu, Romeu, Golf, plano modificado aos 2.6. Prossegue agora em regra de voo visual, com curva à esquerda, realiza base pela direita, reporta na final da 1.7. Prossegue visual, curva esquerda, base pela direita, 1.7, reporta na final, Romeu, Romeu, Golf.